Ingresso 7 na linha de frente. Espera da 1-0 no ponto de espera, mantém a posição e chama a torre. 1-1-8-95, o ajuste no 0-5, bom voo. Poder por 03, vai ser a Delta Alfa, ponto de espera, chama a torre, 6-18-95, obrigado. E pronto, como é que você é? Aliado e pronto. É. 3-1-1 da Oceané autorizado no 01 no chama táxi. Vai chamar por táxi 6-3-1-1. Terra, autorizado no 7, 100 graus, 1-0-2. Salvador, Olimpo 03, ponte de espera pronta. Olimpo 03, autorizado a linha de colar, pista 10, 1-0-2. Poderia confirmar a mensagem? Afirmativo, autorizado a linha e decolar pista 10, vento 1-0 com 10-9. Autorizado a linha e decolar Olimpo 03. Alexia decolou ao 06198. 098, Alexia. Fica, Alexia. Do Quebec Serra é o controle, mantenha mil pés no corredor axé, reposte no farol da base. Autoriza 025 direto morro. Autorizado direto morro, aguarde ascensão ao 025, a condição altitude 2500. Informe a pro ideal para morro. É a 253. 253? Afirmativo. Um autorizado táxi direita, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 118, decimal 95, o ajuste no 015, bom voo. Copiado, com 615, Índia Alfa, ponto de espera, 1895, muito obrigado. Quero que a BXF está autorizado para seguir direto, subindo para 2500 pés. 2500, para frente, direto, quero que a BXF. Aeronave chamando controle, prossiga. Muito bom dia, o Papa, Lima Golfo Tanga, Lima Golfo Tanga, sendo identificação dessa via, chegada à área até a altitude de 2000, ajuste no 015, avante procedimento LS X-Ray, pista no 0. Começando para 2000, na chegada à área, bajando o IMS para 03 ao 08, 119 decimal 8. 119 decimal 8, Olimpo 03. 03 espera dar no 0, 63 no 1, muito bom dia. Bom dia, 63 no 1, ali mantém. Ali mantém. Olimpo 03, contato radar. Suba e mantém nível 260 na saída Cole, Eval ou Fito. Vindo para 260 no perfil da Gole, transição ou Fito, limpo 03. Ativo Gole, Eval ou Fito, confirmando. Tem Alfa, Vida Juliette, a 1.510 para regresso. Gole, Eval ou Fito, limpo 03. Alfa, Vito, Juliette, prossiga. A sua vida de viagem é 1.510 para regresso, Salvador. Controle, o Lima Golfo 10 pode voar, ITAP. Autorizado ITAP, descendo para o 050, após ITAP 2000, na Progeduna para o final LS. ITAP, 5.000, depois Zona para o ILS. Tá pronto, 63 no 1. Livre, 090 com 10 mais. Iniciando a decolagem. Alfa Vitor Juliette, é 1.510 para regresso em Salvador. Vitor Juliette, mantenha 1.500 pés no rumo de Pariba, após Pariba rotatória. É poste próxima rotatória, Alfa Vitor Juliette. Mantenha 1.510, Pariba em rotatória, vai passar próxima rotatória, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alfa, solicita a descida para 1.000 pés, corredor forte para regresso em Salvador. Prosseguindo para Salvador, reporte no setor da rotatória, mantendo meu pés, Índia November Alfa. Reportará a rotatória, 1.000 pés, Índia November Alfa, via litoral, regresso. Informa o controle, 63 ou 9. Paus 1-2, 19-8, bom voo. Controle Ocean Air, 63, no ano, bom dia. Contato radar, sub mantém nível 360, na saída da EL, Leda após Bidev, Ocean Air 63, no ano. Ok, seria possível que voássemos na proa de Bidev ou da EL, ou então alguma proa à frente, para não ter que fazer a curva completa? Autorizado direto no rumo de da EL, Ocean Air 63, no ano. Voado da EL, 63, no ano. Paulo Salvador, voo de Utah 3602, ciente da Lima, autorização Porto Seguro 300, ciente da EOBT. 3602, ciente, pronto, cópia. Pronto, 3602. Autorizado Porto Seguro, nível 300, via Peruísque 50, decolagem pista 1-0, após iniciar a curva, primeira curva à direita. Realiza o perfil da DAEL, LEDA, após BIDEV, frequência do controle 1-19-8, aciona 5520. Sente o 300 autorizado, via Upper Whisky 50, decola da 90, curva direita, DAEL, LEDA, após BIDEV. 19-8 é controle, 5520 é o transponder, tá? 3602. Correto, portão 07, chama pronto, 3602. Chama nada. Autólogo 1983, 360 para Guarulhos. Gol 1983, pronto, cópia. Afirmo, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Whisky 50. Decolagem pistão no zero, primeira curva é à direita. Realiza o perfil da subida. DAEL, LEDA, após LEDA, BIDEV. Frequência do controle 1-19-8, aciona 5511. Autorizado 360 para Guarulhos, Upper 8, decola da 1-0, primeira curva direita, saída da EL, da EL, saída que deve, controle 109-8, transponder 5511. Só confirmando a rota, Upper Whisky 50. Confirmando, Upper Whisky 50. Então 05 chama pronto, gol no 983. 05 chamará pronto. 983. Juliette, Papa Romeu, Papa Tango, Alfa Vida Juliette, na proa da rotatória, visual com campo. Vitor Juliette, chame TUI, 11895 para pouso, Alfa Vitor Juliette. Chama TUI, 118, deve ser mal, 95, Alfa Vitor Juliette, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Gono 260, cruzando o 190 para o 150, ciência informação Lima. Gono 260, ascendente pressão, desse mantenha o nível 050, aguarde LSX Flui, pista 10, ajuste 10. 15, descendo até 5.000, vigilância, Gono 260. Identificou, descendo até 5.000 para o ILS X-Ray da 10, ajuste 10 no 5, Gono 260. Limpo 03, chame Recife agora na frequência 1260, alterno 288. Olimpo 03, chamando a Recife, 397, São Paulo, Congonhas, o 360, já aprovado, só um minuto pra conta. Aeronave chamando controle, prossiga. É o cara já 43, passou a posição Conde, tá mantendo uma centena na Golf 677. Já 43, reporte para descida, sendo identificação, contato radar vigilância, mantém nível 100, voe no rumo de ponte para a chegada ponte, aguarde aliás X-Ray, pista no zero. O destino do Carajá é Porto Seguro. Porto Seguro, confirme. Afirmativo. Sente. E temos aqui para Salvador, então mantém nível 00, o Carajá 43, contato radar vigilância. 00, vai manter. Ontem na nossa passagem também de Porto Seguro para Recife, também vocês receberam que o nosso pouso seria em Salvador. Acho que está acontecendo algum erro aí. Gente, é o nosso sistema que deu aqui, obrigado. Obrigado. O Xanem 311, chame Recife agora, frequência 1251, alterno 3325. 351-2325. 13325 a secundária. 3325, 6319, obrigado. Lima Golf Tango, torre 11895. 11895. Índia November Alpha, torre 11895. Torre 7895, Índia November Alpha. Lima Golf Tango, repórter passando externo. Contará. Alpha Vitor Juliette, livre pouso no 7, 090 graus, 109. Livre pouso, Alpha Vitor Juliette, obrigado. Torre, o Lima Golf Tango propõe cancelamento, vai prosseguir visual para 17. Sente, Lima Golf Tango, continue ainda na aproximação no zero, tem condições de fazer uma base curta para 17, já tem o número 1 na 17, agora uma milha para a cabeceira, e o segundo tráfego está ingressando na rotatória agora. Afirmativa, a possibilidade sim. Então continue na aproximação no zero e aguarde para abandonar mais próximo para fazer uma base bem curta aí para 17. Okay. Índia November. Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha na proa da rotatória visual com campo. Índia November Alpha vai fazer espera no setor, será o número 3 para 17. Assim que possível, vou autorizar sua final 17. Quer preparar a espera no setor, Índia November Alpha. Desculpa a saída da Elzeda. Controle 198, transponder 5517, Gol 1397. 5517, confere a subida Dael, Leda. Após Leda, voa direto Bridge. Ok, Dael, Leda, após Leda, direto Bridge, 1397. Correto, chama pronto, portão 03, Gol 1397. Chama pra ela. Paulo Salvador, 3602, para pushback, acionamento 07. Autorizado, chama táxi, 3602. Isso, chama não, 3602. Também mandou pro tanto. Alfa Vitor Juliette aos 24, libera a esquerda, guarde backtrack. Lima Charlie Alfa, prossiga. Conta base 1-7, é o Lima Golf Tango. Lima Golf Tango tem livre pouso no 7. Uma centena com uma dúzia. Tango. 1-0, 1-5, Lima Charlie Alfa. November Alfa ingressa na final no 7. Reporte visual com tráfego girando base curtíssima aí para 1-7. Repassada 1-7, de November Alfa. Lateral de Candeias, Lima Tchalhão. Reporte passando na lateral de Camaçari, prosseguindo para Salvador, Lima Tchalhão. Solo Salvador, bom dia, o trip 5486 com informação, Mike. 5486, Lençóis, nível 200, aguarda cópia na remota. Lençóis, nível 200, aguardando cópia, teria saída prevista para o 5486? A estadia da nossa divisa Dilma Rousseff, já já te paga a cópia completa, só um instante, por gentileza. Ok, aguardando. 5486. Toma, me mandou o tango. Oi? Pessoal? Toma, me mandou o tango, levou a 1-7 para o Andiada Elstar. Chamante, a frequência livre estacionar? Previsto aqui 12h40 para Maceió, confere? Confere. Já temos aprovação, chama o toque. Zero, desse mantém 2000, autorizado final LS X-Ray. Para o táxi OTAN 3602, 159-1330. Aracaju, 3602. Aracaju, 1593 e 30, aprovado o táxi via Pátio, Juliette, ingressando na Alfa, 2895, altímetro 1015, tem a boa viagem, está 302. Gente, Juliette Alfa 1895, bom trabalho, foi 602. Afirmo, 5486. Aprovado Lençóis, o nível de voo 200. A rota é direta. Antes de voar direto para Lençóis, cumpre o perfil da subida. Subida não, vai interceptar. Decola da pista no zero, mantém a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha. Após curva esquerda, intercepta a radial 350, afasta nesta radial por 20 milhas. Após direto posição Albo, após Albo direto Lençóis. Controle 1.9 decimal 8, torno no 8 decimal 6 e o código é o 5524. Autorizado então para Lençóis, nível 200 direto, decola da 10, após atingir 2.000 pés ou a terceira milha, curva à esquerda para interceptar a radial 350 por 20 milhas, até a posição alvo. Após prossegue direto para Lençóis, o controle em 119.80 e a torre em 118.6. O transponder é o 5542, trip 5486. É 5524. 5524, trip 5486. Quando estiver afastando 20 milhas na radial 350, voa alvo após alvo direto Lençóis, ok? Afirmo, afastando 20 milhas na 350, voa alvo após alvo Lençóis. 5486. Pode, contingente correto, chame pronto para pushback acionamento. Mara pronto para pushback acionamento, 5486. Voo 1397, está no 3, pronto para posicionamento. 397, portão 3, autorizado para o chibeque somente, chame táxi. Chama na hora, obrigado. 97. Fogito Juliette, está livre o ingresso, segue a aeronave que está realizando o backtrack, a parte livrando o pátio 4. Agora torre 1.18.95. 1.18.95, 1.260, bom trabalho. Já. Torre Salvador, 1.260, está estabilizado 1 milha para o externo. 1.260, vento 1.00 graus com 1.0 nós, altímetro 1.0 no 5, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 1.0 no 5, agiste, 1.260.